Quando você já não suporta mais e a luta só te faz chorar, o teu pensamento é só desistir. Diz pra Deus aonde o teu problema está. Deus sempre escuta os que clamam, e o teu clamor Deus já ouviu. Seja forte e acredite, Deus está com você. Não há quem possa te deter. Deus vai entrar na luta e te fazer vencer. O mal não vai resistir porque Ele tem poder. Ele é poderoso. Deus vai abrir a porta, pode acreditar. E na tempestade você não vai se afogar. Jesus te conhece e não vai te deixar. Entrega tudo agora nas mãos do Senhor, e com providência Ele agirá. Somente Ele pode mudar teu viver. Não tenha medo, Deus está com você. Levante-se agora, que Deus vai falar. Vai te encher de graça, Ele vai te renovar. Oh, esqueça o passado, não olhe pra trás. Só Deus que lhe entende vai te ajudar. Deus vai entrar na luta e te fazer vencer. O mal não vai resistir porque Ele tem poder. Ele é poderoso. Deus vai abrir a porta, pode acreditar. E na tempestade você não vai se afogar. Jesus te conhece e não vai te deixar. Não vai.